Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the best power with DJ Tom Máximo. Alô! Prepare-se. Prepare-se. A partir de agora. O Vaqueiro Tom. Vaqueiro Tom. Levará você numa viagem muito especial. Muito especial. Incríveis variações em ritmos e sons eletrizantes irão tornar esta noite inesquecível. Você irá dançar todos os sucessos mais tocados de todos os tempos. DJ Tom! Alô! Sua noite está apenas começando. No comando dos pickups, DJ Tom Máximo. O showman da saudade. Se você for até Recife, vamos começar logo assim, papai. Não esqueça da esteira do chapéu, a carroça, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Quando você dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife, mas parece coisa lá do céu. Tem moça e a velha. E a gente já ao vivo aqui, ó. Que coisa. Para Marcelo. Como tem moça. Como tem moça. Quando você for. Meu amigo Pitos. Lá do Pitos Lanche tá aqui com a gente. Não. Toda a sua galera. Um abraço aqui do Tom, viu? Meu amigo Alão Sedutor. Pois como te falei. E o sol de Recife. Aqui, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Eu não vou te perder. Sei, sou ninguém pra você. Toda a galera da Cuta Pensa aqui com a gente. Um grande abraço aqui do Tom. Meu amigo Alex da Maquel também. Ao lado do seu grande amor. Ficasse distante. Bora recordar. Pois me achas tão pobre, tão feio, tão deselegante. A carroça. E até você disse que tem preconceito de cor. Mas eu tenho uma arma mais forte. Sou feito de amor. Eu posso vencer ninguém pra você. Mas eu não vou te perder. Sei, sou. Ao vivo aqui no palácio. Mas com amor vou vencer. Como é que é, papai? Outro dia você me falou que eu não valho nada, que eu não passo de um pé de chinelo, uma roupa rasgada. Eu calado fiquei, em resposta te dei uma flor. Pois teu ódio caminha bem perto do teu grande amor. Eu posso bem ser ninguém pra você. Uhul! Mas eu não vou te perder. Meu amigo Anderson, um abraço pra você, seu amigo Grande Márcio. Pra você, aí do Shark. Mas com amor. E ela também tá na área. E eu tenho certeza que um dia você vai mudar. Tá gravando aí? Meu amor é tão grande, tão forte. Um abraço com todo carinho. Meu parceiro particular. Grande DJ Smiley e o DJ Mauro, lá do Mauro Som. É aquele cara mesmo que fala, quem vai pro Mauro, vai pro Mauro. Tá aqui hoje, na carroça. É humildade e amor. Bora, Mauro! Eu posso bem ser ninguém pra você, mas eu não vou te perder. Sei, sou ninguém pra você, mas com amor vou vencer. Alô! Sim, você disse que eu... Toma-te, meu irmão! Em relação a você... Meu amigo Anderson, Paulo, Vitor, Suzana... Sou... Ainda... Uma fonte que já secou. E o perfume? Um perfume que não cheirou. E o romance? Um romance que ninguém leu. Empresário Zorro tá na área. Chuva que não molhou. A semente que não nasceu. Mas eu não vou me entregar. E pra você. DJ Merendinha também está aqui com a gente. Hoje veio passear de carroça. Que alô, Merendinha! Um deserto de muitos anos transformou-se num oceano. E onde antes havia espinhos, vou tomar uma! Hoje planta-se muitas flores. Isso você não viu. A carroça. E só por mim eu vou lutar, se vou, Minha amiga Andresa! Pra você eu vou. Andresa Cássia, tá ligada? Que eu. E a Maiara Carvalho. Sou. A ele! Alô, Andresa! Uma roupa que se estragou. Uma chuva que não molhou. E o empresário Kiko tá na área. Gente que não nasceu. E as meninas da metrópole. Uma fonte que já secou. Um perfume que não cheirou. Um romance que ninguém leu. Vejam bem vocês o que comigo aconteceu. E eu aceitei. Fala, Reginaldo! Como coisas desta vida. Uhul! Eu a encontrei tão triste e só. Desgraçada. Coitada, tive tanto dó. Ela estava tão sofrida. Alô, Perulito! E eu cuidei dessa pessoa. Bora recordar, papai, bora! E até lhe dei o meu amor. Minha amiga Nilda, isso aqui também com a gente, passeando de carroça. Alô, Nilda! Melhor amigo. E Amélia? Por ele, ela me deixou. Desgraçada. Meu Deus, meu Deus. Ela me trai com o melhor amigo meu. Meu Deus, meu Deus. Ela me trai. Essa carroça é uma loucura. E o homem do alô faz você recordar. Uhul! Se você brigar novamente, embora, mas ouça bem o que eu digo agora. Fala, Ana Maria! Eu não presto, mas eu te amo. Fala, Ana Maria! Eu não presto, mas eu te amo. Tira, parceiro, que é que eu? Isso aqui comigo. Forte abraço aqui do Tom. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Meu amigo Charlie Show, carro, já na área, DJ Luiz, sempre correndo. Do Bado Bode também tá aqui, passeando de carroça. Me querendo. Abraço do Tom. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Só pra recordar. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Nossa, é uma loucura! Fala, Neto! Meu amigo Rodrigo, o caça-farra está na área! Ah, oi! Que bom se eu encontrasse alguém que só falasse de amor, amor. Meu irmão, minha orelha tá muito quente! Amor! Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. Não se esqueça. Seria bom demais, pois eu teria a paz que tem o amor. Parceiro DJ Hit dia, e a lourinha digital do Furacão Sonoro tá na área. Minha amiga Ana, lá do Pitos Lanche também está aqui com a gente, já recordando. Alô, Ingrid! Bora, minha filha. Ah, que bom se eu encontrasse alguém que só falasse de amor, amor, amor, amor. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor. Olha, a gente tem um CD da parte do Tubarão já à venda. Bom demais, pois eu teria a paz que tem o amor. Não, não, não. Não se esqueça. E um mundo bem melhor teria ao meu redor. Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Aí, Tom, queria abraçar nosso amigo DJ Toninho, você, lá do Inet Show. Cabelo, um abraço a você, Toninho. Rodar, sempre que tu pode estar aqui fazendo o chefrão, valeu. Águas, um abraço do Ali do Virgínia, meu irmão. Tá por aqui também DJ Mauro do Mauro Show, DJ Jumário, meu produtor. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo. Pitos, pitos, pitos, pitos, lanche. E por mais que você toda a galera, esquivasse, um abraço mesmo de botão. Tá por aqui toda essa rapaziada recordando preta, até porque afinal de contas e a minha é o dia da folga do pito. Alô, Ana Maria. Mesa, é, mulher! Eu lhe apertava e olhava seu busto dentro do corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel do homem terrível só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile... Na... Um abraço aí, meu amigo! Dedé Belita na área! Alô, Dedé! Saudade. E ao chegar em tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho, meu amigo Dodô, desce a corda. Lá do tacacá do Dodô já está na área. A pílula já existia, mas nem se falava, pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar. Meu amigo Anderson da Prefeitura. E tu, olá no seu grande amor. Transava, alô, sim! Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esqueça. Sequência aqui pra ficar no CD do Tom de Reginaldo Rossi. Baile na minha lambreta. Tá bom? Aquele corpo bonito e a minha alô! A carroça da saudade. Me dê um pouco de atenção. Quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Então canta aí pro Tom. Fala pra mim aí, vai. Amo demais uma mulher. E agora? Que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. Meu empresário Kiko tá na área. Mas é. Bora, Kiko, cadê? Ter desejo, suspirar com outros beijos, ter prazer. E aí, Mauro? Em outros braços. Mas amor, sei, ela não tem. Amar como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Me dê um pouco de atenção. Quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. Mas ela pode ter desejo, suspirar com outros beijos, ter prazer em outros braços. Mas amor, sei, ela não tem. Amar como eu, ninguém. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Não chore, se eu não fui bom pra você. Uhul! Juro que foi sem querer. Bora, Palácio! Eu não queria magoar. DJ Tom Máximo. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Meu mestre parceiro Paulo Blake acabou de chegar. Tudo. Fala, Paulo Blake! Seu. Te puxa, meu irmão! Você é minha, eu sou. Era isso que vocês queriam! Você não pode negar. Não pode. Tudo terminar assim. Pois você deixou marcas em mim. Que eu não vou conseguir. E a Loura Saudade também está aqui com a gente. Alô, Loura! Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser. Alô! O meu fim. Todos me condenam por onde eu passo. Saudade. Que são de saudades as canções que eu faço. Pra recordar! Podem até dizer que sem você não sei viver. Meu parceiro Luizinho do Shopping tá aqui, ó. Quem falar mal de você. Alô, Luizinho! Alô! De madrugada eu passo correndo. Aí, tô, nosso amigo Tuta. Também já por aqui um abraço. Essa eu só me lembro quando era DJ do Embaixador. Organização DJ Ismael. O Ismael nem pensava em aparelhagem na época. Só na época do Embaixador. Mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. DJ Tom Máximo. Com ele, a saudade é assim, gostosa. Sozinho no quarto. E lá fora! E lá fora a chuva. Uhul! Que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. Meu amigo Alex, da Maquel, isso aqui ao lado da menina. Já recordando toda a galera da Terra Firme. Nas mãos um nervoso, oh. E um choro querendo explodir. E aí, Luciano? Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Fala, Diogo! Diogo também, olha a Índia da carroça. Que tive que andar na triste saudade que fere e mata. Naquele abraço que eu não pude dar. E esse menino é essa metrópole. Bora, Loura! E nos travesseiros, seu perfume gostoso. Meu irmão, que tem de mulher solteira doida pra dançar e não tem homem. Tu é doido! Os homens que tem hoje aqui estão tudo casado, acompanhado. Eu rolo na cama. É igual, logo hoje. Saber se você vai voltar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso. Meu amigo, Márcio Alissana, mano, alô, Márcio. E eu fico pensando nas coisas. saudades dos longos caminhos que tive de andar. Na triste saudade que fere e mata. A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste, amor. Recordou, Palácio! Não posso sem você. Alô! Suzana aí, das Peoples. Oi, aí o cara tá afim de furar o olho, aí ele diz assim, ó: se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama Carroça da Saudade. Sou eu, sou eu, o seu verdadeiro amor. Sou eu, meu amigo Neto da equipe Xarope, está aqui comigo. Um abraço pra você, meu irmão. Pra perdoar, quando a gente ama, a gente esquece. Os cachorrões já tá na área. Alô, Renan! E o Ramon também tá por aqui, ó. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem... DJ Evaílson tá na área! Sou eu, sou eu, sou eu. Amigos, aqui é o Papudinho, eu tô dançando a noite inteira e eu vou até de manhã com o DJ Tom Máximo nos comandos. Aqui comigo, um abraço. Mando só para saber. Sabe quem tá na área, Frangina? Nosso grande parceiro, que Marito, o homem que comanda todo o comércio, tá na área. Ao lado aí do meu parceiro Kekel, sempre na carroça, meu irmão. Com o coração vivendo a Deus. E aqui um dia vai te ver. Deca do Barão! É o Barão! Vinha de mim demais. Vinha de mim demais. Aqui está a superação em aparelhagem. A Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Por que manda-me quem foi? Pensas tu quem foi? Oi! O seu mais novo rapaz. Mando só para saber. Jerusa. E aí, Jerusa? DJ Toninho do Inexo. Cadê o Robson, hein? Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. A carroça da saudade. Foram folhas com outono, mas ficou no meu amor. Que me faz. Tiazinha tá na área. Que me faz deitar com a dor. Alô, Tiazinha! Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Meu amigo Farofa da Cremação tá na área. Um abraço aqui do Tom. Porém nesta primavera quero renascer qual flores. Que depois de longa espera enchiam os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Abraço, Igreja Apolo, Reina! Refrigeração está aqui comigo. Um grande abraço aqui do Tom. Porém nesta primavera quero renascer qual flores. Que depois de longa espera enchiu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Meu amigo Ronaldão e o Perito. Como vou amar. Tu começa aqui, ó. De novo um sonho. E aí, Rosa? Como vou amar. Tentar a mais uma na carroça. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the best power with DJ Tom Máximo. Luzes de amor. Bora recordar, papai! A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Você chegou. Bora ver, Alexis! Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Abraço aí, Alex e o Rubi. Ternura que eu procurei. Alex e a Rubi, é isso, Paulo? Eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre você aqui. Sempre você aqui. Fala, gente. Sexta-feira, Caribe Show. Caribe Show junto com o Fernando Mendes. Brilha em meu coração. Sábado, luzes de amor. A carroça lá na Vila dos Cabanos. Do Cabana Clube, junto com o Fernando Mendes. Domingo, estamos aqui no Palácio, junto com o Fernando Mendes. Me trazendo alegria, você chegou. E aí, Mauro? Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. atenção aí, a mulher que tá vendendo queijo. Vai aparecer ali na mesa do Alan Sedutor. Toda a ternura que eu procurei, só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre você aqui. Quero ter sempre você aqui. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Fala aí pra ela assim. Hoje eu vou sair por aí e o primeiro bar que eu encontrar vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. É, acabou com o cara. Ela levou o carro, televisão, até o cachorro, a desgraçada levou. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. Meu Deus! Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata. E aí, Camilho? Mulher. Será, menina veneno? Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Assassino! Me apaixonei pela pessoa errada. Fala, meu irmão! Eu vou beber pra esquecer esta safada. É, agora ele diz que ela não presta. Ela é safada, ela é pilantra. É, né, papai? Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. A carroça da saudade. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela. Já pegar-lhe uma bicuda daqui, pai. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. E aí, soldado? Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. DJ Tom Máximo. O tempo passou. DJ Tom Máximo. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Pra ser meu amor. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Amiga Ingrid, ao lado do seu grande amor ali, só na manha do Arana. É! E aí, Mélia? Gostou do Festa Saudade? Não sei por que ela com outro foi casar. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar. Empresário Zorro tá na área. Sou seu amado. Disse daqui a pouquinho, meu irmão, vou parar lá na sopa da cremação. E os finais de semana ela fica comigo. E a Índia? TV daqui a pouquinho. Ela casou porque de tudo ele tem. Carro, casa e dinheiro. carroça é uma loucura. Essa carroça é uma loucura. A carroça da saudade, com o maior e melhor show de saudade. Ela casou porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. Oi! E ela quer bem. Análise. Não casou comigo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Toca mais uma na carroça. Quem é que tá solteiro aí? A hora é agora, meu irmão. Bora, Palácio! Preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz, meu bem, onde foi que errei? Uhul! Diz, se fiz algo errado. Diz, eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim. E o casal da carroça, Dani e o Maurício, sempre aqui. Peço castigo. Não me peça pra ser. Calma, Júlio. Eu não mereço castigo. Viver sem você eu não consigo. Meu amigo Joelson. Alô, Joelson. Um abraço aqui do Tom. Já se arrumou por ali, tu é doida. Ninguém te engana. A tua volta é incerta, mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Alô! Bora, Palácio! Deixa eu te amar só um pouquinho. Cadê o gato? Pichibu, e a sua primeira dama, ataque da carroça! Oi! Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. E aí, Dodô? Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Meu parceiro Manuel! Fala, Manuel! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer bilu-bilu, por favor. E hoje a gente recebendo a visita de um dos caras onde a gente tem um respeito e carinho imenso. Meu amigo DJ Mauro, lá do Mauro Som, hoje aqui na carroça. ao lado do Smile, nosso produtor também. Tá por aqui. Quarta-feira a vinheta vai aumentar, viu, Smile? Cama quebrar, pode gritar, que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Carroça da Saudade chegou! Chegou no palácio! Bora dançar, bora! Bora dançar desse ritmo assim que eu tô! Oh. Ah, estes sonhos que não chegam. Será que se esquecerão de mim? Até a plenitude dos meus desejos. Um abraço a Gisele, Pati e Potência. As solteiras estão aqui, ó. Em cada canto as marcas dos teus beijos, nossos desejos, nosso mundo de paixão. Então eu vi, amor, que não sou nada longe de você. E aí, Galegílio? Meu xodó, tô sofrendo sem você. Meu xodó, quem me vê sente até dó. Vamos tocar mais uma, tô máximo! DJ Tom! Como é que é? Ei, para, daí eu vou nessa estrada só pra te ver. No meu carango eu não pensei mais nada, só. Meu amigo Galetinho, a equipe Rasga Baralho também lá do Bingola tá na área. A pensar como é que eu fui me apaixonar. E aí, Bruce? Parada, eu vou nessa estrada só pra te ver. No meu carango eu não pensei mais nada, só em você. Olho no céu, calado eu fico a pensar como é. E eu fui me apaixonar. E eu a pensar em te querer. Como é que eu fui, meu bem, perder você? E eu a pensar em te querer. Como é que eu fui, meu bem, perder você? Yeah! Contar o que me aconteceu. Foi me apaixonar por falsos carinhos seus. Tenho que mudar, bom, pra me aprender. Vou deixar de te amar, eu hei de te esquecer. Oh, oh. Chega! Chega de sofrer. Fala pra ela assim, ó. Eu te amava tanto, lhe dei o meu calor. Derramei o meu pranto, chorei por teu amor. Mas eu vou mudar, eu já decidi. Em vez de chorar, eu vou é só rir. laia, la, uou, uou, uou, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, la, uou, uou, uou, laia, laia, laia, laia, laia, laia, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, curtindo, tá de boa. E aí, falou, vá. Bom pra me aprender, vou deixar de te amar. Eu hei de te esquecer. Chega de sofrer. Olá, Márcia. Eu te amava tanto. Te dei o meu calor, derramei o meu pranto, chorei por teu amor. Mas eu vou mudar. Eu já decidi, em vez de chorar. Carroça do Palácio! Você está no show mais completo do Pará. O show do Búfalo. Agora, agora, em três dimensões. Alô, DJ Tom Máximo. Quero fazer uma sequência só pra quem tá aí acompanhado, pra quem tá afim de curtir uma saudade. E eu quero começar com essa daqui, ó. Foi tanto que eu te amei e não sabia. Você dança agarradinho com a tua gata. Te liga. E aquele louco amor inesquecível, tirar do coração é impossível. Eu te amo. Fala, Marcelo. Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais, te perdi. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo. Amantes, amores, paixões, vidas mal resolvidas. Olho no espelho, me pergunto em segredo: como é que é, papai? Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou a só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus. Amantes, amores, paixões. Essa sequência aí vai lição. Pra mesa 8. Só pra recordar, bora. Se alguém perguntar o que fiz por amor, eu não sei. Saberia sentir esta dor. Amigo Rony, taxista Dedé Belém, ao lado do meu primo Evaílson, tá aqui, ó. O amor tem mil caras, mil faces quando quer. Ô, oh, saudade. Aqui está este mesmo amor, fere a alma quando deixa de amar. Será que a estrada tem fim. Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou a só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus. No máximo fazendo uma sequência de sertanejo. Amantes, amores, paixões. Você é uma ferida. Lição de vida. Vamos recordar. Não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus. É doido. Me deixou esse medo. Cara do samba agarradinho, cagado, ele diz assim, ó. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais. Esquece de ouvir a razão. Eu sei pra ela. Não olha assim, não. Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não. Porque até sou capaz. Toma, vai! Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra mim. Só pra recordar, vai! Diz assim pra ela. Hoje eu quero te amar. Ai! Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, que avise a tristeza que hoje não dá e que tudo se acabe. E aí, Mauro? Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor. Luciano Moraes aqui com a gente. Um abraço do Tom, viu, garoto? A gente já não faz amor. Na rua não tem carinho. E aí? Me leva pra casa. Saudade, saudade. No amor sempre fui. E foi que eu te falei, Sabá. E agora que estou perdido. Me leva pra casa. Só pra recordar. E aí, Alain? Cansei de ver o sol nascer, sem ter você do lado. Alô? Hoje eu sei, hoje eu sei que me dei, que me dei, sempre a pessoa errada. Que o amor que ganhei, só eu sei. Não. casa. Me leva pra casa. Me leva pra tua casa, filha. Me leva pra tua casa. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! E aí? Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Aí é muito rápido, tá doido. Não diga que é o fim. Aqui, hein? Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Meu empresário Kiko já tá aqui, ó. Pra lá e pra cá. Oi. Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Empresária média. Ela mesmo. Não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. Tá escorrendo. Eu vou te amar pra sempre. Toma um paninho pra limpar, toma. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Bora mergulhar, bora! Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara. Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara. Deixar o sol bater. Nosso parceiro Diogo, meu rosto, conta pensa aqui com a gente. Gosto. Alô, Alex do Marquê! Jangadas partindo pra o mar, pra pescar minha sereia. E o Alex, minha sereia. Bora empresário, bora empresário. Mete ficha, mete ficha. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara. Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, meu amigo Serginho, no mar de Paju. Alô, Serginho! Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Jangadas partindo pra o mar, pra pescar. Professor fura-olho, é desgraçado. Minha sereia. Aí, DJ Tom, toca mais sereia. Uma na carroça. Toca-te uma linda canção. doido. Você é a rosa de pureza sem fim, meu amor. Meu grande amor. Então verás o amanhecer mais lindo pra mim. E aí, Kekel? Com a gente, abraço pra você ao lado do Eva Wilson, o homem que comanda a terra firme. No toca disco, uma linda canção. E aí, Shimali? Que numa fã de muita emoção. Rapaz, ideia, né? Pode até nascer um grande amor entre nós. Gostou do Fest? Saudade, né, papai? DJ Dave! David! Lá do Pop Saudade, tá na área! Um abraço do Tom! Carroça. Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar. Pra recordar, bora ver! No peito uma palavra a mais. Engana, então chega por trás. Volta pra mim. Oi! Nenhuma história termina antes de começar. Pela chuva que cai devagar, só sei do jeito que está. Eu sei que não vou aguentar. E a galera do Robson, volta pra mim. Meu amigo Gago e o Rafinha. Mentira, não vale, sei lá. Coisas que a gente se esquece. Lembrar, amor que pode machucar, só tem um jeito de passar, volta pra mim. Cara, quando um homem dá valor numa mulher, não tem jeito, ele olha pra ela e fala, meu amor, volta pra mim, volta. Só sei do jeito que desta saudade tá ali por trás. Sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Volta pra mim, vai. A carroça da saudade. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Trabalhar e de difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. Só pra recordar, bora ver! O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E hoje é... E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça, sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Até parei de beber. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo. Meu amigo doutor Freginha, tô sentindo ele mais apaixonado. De desejos, noites de amor. Garradinho, vai! Garradinho! Minha Garradinho, eu sinto o máximo! Chegamos tarde os dois, ahora só encontro na vida. Soubemos ao começar que um dia terminaria. Chegamos tarde os dois. Última noche ya morré, sin nada vale llorar. Você ya tem quem te espere, eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho. Já estava escrito que o teu e o meu seria. Meu amigo Jorge Morris, tá na área. E aí, Jorge? Seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho. Já estava escrito. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Eu gosto tanto de estar com você. Você não sabe o bem que me faz. O seu calor me aquece. Vou pegar pesado. Me faz pensar que gosta só de mim. Aí tu. As horas passam. Ronaldão não... e o perito do comércio tá na área, meu irmão. Pois me disseram que viram você. Os cachorrões do aeroporto estão aqui. Apenas uma conhecida, ou mais o que? Major Corando Comércio tá na área. Deus, um abraço. Quero nem pensar que vou perder o amor que tanto eu lutei. O talho uma descascadazinha, tá? Passa-me você. Só um pouquinho. O ciúme vem me maltratar, pois todo mundo diz que você só vive a mim. Posso, Nádia? Fala, meu amor. Esta noite digo que não vou sair. Só vou se você. Quer saber daquela menina, é? A menina que estava ao seu lado, diga quem é. Era uma amiga. Se era apenas uma conhecida, ou mais o quê? Só um pouquinho. Eiton, o Ramon, o motora malucão da carroça, tá por aqui. Meu amigo Dodô do Tacacá do Dodô. Muito mais do que devia. Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo. Uma descascadazinha, bem devagar, tá? Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Ah, meu amado.